Eu só queria saber qual foi. Ó, que nem pra escola eu fui. Ó, que nem mandaram flores. Só que a nossa história flui. Ó, que eu nem usava óculos. Amor, responde o walkie-talk. Foi diferente ontem. Deixou minha mente off. Não aguento essa cara que ela faz pra mim bem depois do prazer. Nós dois vai sorrir porque vamos partir da cama pro chuveiro. Ela deixa bem claro pra mim que ela sabe eu não fui o primeiro. Eu não fui o primeiro. Que não tá aguentando, mas espera a pique tá escorrendo. Tô no banco assaltando de Gucci. Tô de banda, ela gosta de curte. Tem quem joga e quem só dá palpite. Eu invento essa moda, meu pit. Invejoso que é foda da pit. Moda fashion, favela, dry fit. Controlando a madruga da city. Uma chupa, outra gosta de assistir. Ah, esse é o efeito da bala, deixa passar. Você é gostosa demais pra se apaixonar. Quantas vezes te falei pra não emocionar. Querida, fuma comigo assistindo mal. Esse é o efeito da bala, deixa passar. Você é gostosa demais pra se apaixonar. Quantas vezes te falei pra não emocionar. Querida, fuma comigo assistindo mal. E se não rema comigo, infelizmente vai ter que pular do barco. Foda ela ouvindo seu jeito. Fumaça embaça no vidro do carro. Deixa eles falar o que quiser. Cê tem que botar fé só no que eu falo. Inveja quebra o pescoço. De tanto virar o rosto quando eu passo. Yeah. Que cê botou no copo, meu bebê? Isso é bala. Mulher demonstra o quanto quer me ter. E com esse vestido você fica maravilhosa. Eu falo, mas só acatar quem quiser. Eu passo atirando em cima da BM. Sua tropa é igual flash, corre que nós nem vê. Saco da bolsa o cash, sua perna treme. Troco ela igual slash quando ela me pede. Entra na pussy da beat bad. Número do quarto 777. Numerais na conta parece um 7. Se o bonde tem, nós divide. Pra que eles não abalem minha fé. Só me preocupo em ficar. Esse é o efeito da bala, deixa passar. Você é gostosa demais pra se apaixonar. Quantas vezes te falei pra não emocionar. Querida, fuma comigo assistindo mal. Esse é o efeito da bala, deixa passar. Você é gostosa demais pra se apaixonar. Quantas vezes te falei pra não emocionar. Que linda, fuma comigo assistindo mal.